Yo. To no ash. Lions reading. To my soul. Aba do them, aba da da do them. Costa do Jamana, jazz sound system. Come to tell, well, you just pertain. Vince it, who coloquei no play. Da vitrola, nartola, me inspirando pra cantar. Pouca coisa importa quando você vê o sol nascer. Well, well, se lembre de agradecer. A graça desse mesmo só quando ele descer. Saber lembrar-lhe agradecer. Observar e absorver. De bom cantinho me ajeito, em qualquer rumo me arrumo. Respeito no peito, os tempos mudam, eu me acostumo. Me ser tudo, tudo, tudo, sempre diferente, impermanente. A vida se mostra um presente. Mais um dia trampo, levanto, canto. Portanto, sofrimento nos quatro cantos do sentimento dos manos. Tenso medo com o tempo, a me ligando contra o vento. Coração se amargou, é necessário o agradecimento. Pelo tempo que passou, abençoou. Com tanto aprendizado, agradeço a tudo que deixou ilusões de lado. Hoje sou o que sou, pra dizer esse recado. Eu despertei. Tem vencedor, coloquei no play. Da vitrola, cartola, me inspirando pra cantar. Pouca coisa importa quando você vê o sol nascer. Well, well, se lembre de agradecer. A graça desse mesmo só quando ele descer. Saber lembrar-lhe agradecer. Observar e absorver. Se lembre de agradecer. A graça desse mesmo só quando ele descer. Saber lembrar-lhe agradecer. Observar e absorver. É que eu me atraí pela marofa, moleque. Os maloca do dread já convocaram a pista lá do oeste. Bipolar nas track, decorar meus raps sempre foi problema. Depois da amnésia de estourar esses back. É uma flow class, um braga com boom bap. Tá livre com most death, e a Nina na slow jam. E a maman, aqui tá faia, mó faia. Cola a calaia dos braga, que bola da bag. Marco base pra fumaça. Ganja baby, my sweet ganja baby. My lady, Mary Jane, casei com o base. Ganja baby, my sweet ganja baby. Crazy, cê me dá amnésia, hey. Surfei nas ondas de asfalto onde me encontrei. Ser feliz é mais simples do que eu pensei. Embora seja difícil acreditar, naveguei em bares e mares, não pestanejei. Teve algumas rotas que não planejei. Sempre agradecido por todo dia, yeah. Entre transações e coligações, transnunciações abrem alçapões, fogem dos padrões e fecham portões. Mas isso não é motivo para desanimar. Rompemos grilhões, indignações se tornam ações. Formo opiniões com convicções de que por bem ou por mal, tudo nesse mundo vai mudar. More fire, more, more fire, more fire. More fire, more fire, more, more fire, more fire. Agradecendo a conexão com esses parça. Sei que tudo que te apresentei não foi de graça. Por isso siga o momento presente, não viva na farsa. Que rouba é sua essência, leve e traz só nos afasta. Da missão, mas não deixa pagar brasa. Manajé e Costa Gold unificando rap ou raga. Tamo trampando, tamo focado, tamo em casa. Aqui ou em qualquer quebrada é de lei. Sempre agradecendo tudo que passei. Conquistas e perreis, tudo no seu tempo eu sei. Agradeço pela família e pela manhã. Me acompanha, então sigo tranquilo só na manhã. Sei que só doando que se ganha. Por isso eu agradeço o momento presente. Satisfação é tamanha. Com minha bonds, junto com da massacra. Chamos Rastaman, que é pai em Babilã. Olho vermelho, mas com a mente sã. Sem pagar de pão, vai vendo tio Sam. Galanga